Devia ser de uma obviedade ofuscante que esse tipo de crença não nos ajuda muito a criar um futuro duradouro para nós mesmos em termos sociais, econômicos, ambientais ou geopolíticos. Imagine as consequências da possibilidade de qualquer componente significativo do governo dos Estados Unidos realmente acreditar que o mundo está prestes a acabar e que esse fim será glorioso. O fato de quase metade da população americana aparentemente acreditar nisso, com base puramente no dogma religioso, deveria ser considerado uma emergência intelectual. Existem, portanto, pessoas cuja fé religiosa as coloca fora do consenso esclarecido do meu zeitgeist moral. Elas representam o que já chamei de o lado negro do absolutismo religioso, e frequentemente são chamadas de extremistas. Mas minha tese, neste ponto, é que até mesmo a religião amena e moderada ajuda a proporcionar o clima de fé no qual o extremismo floresce naturalmente. Em julho de 2005, Londres foi vítima de um ataque suicida à bomba coordenado, 3 bombas no metro e uma no ônibus. Não tão ruim quanto o ataque de 2001 contra o World Trade Center, e certamente não inesperado. Na verdade, Londres vinha se preparando para uma eventualidade como essa desde que Blair nos ofereceu para ser ajudantes relutantes na invasão do Iraque por Bush, mas mesmo assim as explosões de Londres horrorizaram a Grã-Bretanha. Os jornais encheram-se de análises agonizantes sobre o que levou 4 jovens a se explodirem e a levar um monte de gente inocente com eles. Os assassinos eram cidadãos britânicos, educados, que gostavam de críquete, o tipo de jovem cuja companhia teríamos apreciado. Por que esses rapazes fizeram aquilo? Diferentemente de seus equivalentes palestinos, ou de seus equivalentes kamikazes do Japão, ou de seus equivalentes tigres tamês no Sri Lanka, esses homens-bomba não tinham a expectativa de que sua família enlutada fosse celebrada e recebesse cuidados e pensões destinadas a mártires. Pelo contrário, seus parentes, em alguns casos, tiveram que se esconder. Um dos homens deixou deliberadamente a mulher grávida, a viúva e o filho pequeno órfão. A atitude desses 4 rapazes não foi nada menos que um desastre, não só para eles mesmos e suas vítimas, mas para suas famílias e toda a comunidade muçulmana na Grã-Bretanha, que agora enfrenta a reação. Só a fé religiosa é forte o bastante para motivar uma loucura tão completa em pessoas sãs e decentes. Mais uma vez, Sam Harris defendeu a questão com uma aspereza perspicaz, pegando o exemplo do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que por sinal não teve nada a ver com os ataques de Londres. Porque alguém quereria destruir o World Trade Center e todo mundo dentro dele? Chamar Bin Laden de mau é fugir da responsabilidade de dar uma resposta adequada à pergunta tão importante. A resposta para essa pergunta é óbvia, no mínimo por ela ter sido pacientemente articulada ad nauseam pelo próprio Bin Laden. A resposta é que homens como Bin Laden realmente acreditam no que dizem acreditar. Eles acreditam na veracidade literal do Corão. Por que 19 homens cultos, de classe média, trocaram sua vida neste mundo pelo privilégio de matar milhares de nossos vizinhos? Porque acreditavam que iriam direto para o paraíso por fazê-lo. É raro encontrar o comportamento de seres humanos tão completa e satisfatoriamente explicado. Por que temos tanta relutância em aceitar essa explicação? 134. A respeitada jornalista Muriel Gray, num texto no Herald de Glasgow de 24 de julho de 2005, defendeu uma tese parecida, nesse caso referindo-se aos ataques de Londres. Todo mundo está sendo acusado, desde a óbvia dupla de vilões George W. Bush e Tony Blair até a inação das comunidades muçulmanas. mas nunca foi tão claro que só há um lugar em que pôr a culpa, e ele sempre existiu. A causa de toda essa tragédia, do massacre, da violência, do terror e da ignorância, é, obviamente, a religião por si só, e, se parece ridículo ter de dizer uma realidade tão óbvia, o fato é que o governo e a imprensa estão se saindo muito bem em fingir que não é assim que as coisas são. Nossos políticos ocidentais evitam mencionar a palavra que começa com R, religião, e em vez disso caracterizam sua batalha como uma guerra contra o terror, como se o terror fosse uma espécie de espírito ou força, com vontades e razões. Ou caracterizam os terroristas como pessoas motivadas pela pura maldade. Mas elas não são motivadas pelo mal. Por mais equivocadas que as consideremos, elas são motivadas, como os assassinos cristãos de médicos que fazem abortos, pelo que elas entendem ser a execução correta e fiel daquilo que sua religião lhes diz. Não são psicóticos, são idealistas religiosos que, ao seu próprio ver, são racionais. Percebem seus atos como bons, não por causa de uma idiosincrasia pessoal distorcida, e não porque tenham sido possuídos por Satã, mas porque foram ensinados, desde o berço, a ter uma fé total e indiscutível. Sam Harris cita um homem bomba palestino frustrado que disse que o que o levou a matar israelenses foi o amor pelo martírio. Não queria vingança por nada. Só queria ser mártir. Em 19 de novembro de 2001, o The New Yorker publicou uma entrevista feita por Nasrallah Hassan com outro homem-bomba frustrado, um palestino educado de 27 anos conhecido como S. A atração do paraíso é de uma eloquência tão poética, do modo como ele é pregado por líderes e professores religiosos, que acho que merece a longa citação. Qual é a atração do martírio? Perguntei. O poder do espírito eleva-nos, enquanto o poder das coisas materiais puxa-nos para baixo, disse ele. Uma pessoa determinada ao martírio torna-se imune ao empuxo material. Nosso mentor perguntou, e se a operação fracassar? Dissemos a ele, de qualquer maneira, conseguiremos nos encontrar com o profeta e seus companheiros, Oxalá. Flutuávamos, nadávamos na sensação de que estávamos prestes a entrar na eternidade. Não tínhamos dúvida. Fizemos um juramento sobre o Corão, na presença de Alá, a promessa de não vacilar. Essa promessa da Jihad chama-se Bayt al-Ridwan, com o nome do Jardim do Paraíso reservado aos profetas e aos mártires. Sei que há outras maneiras de lutar a Jihad. Mas essa é a melhor de todas. Todas as operações de martírio, se feitas em nome de Alá, doem menos que uma picada de mosquito. S. mostrou-me um vídeo que documentava o planejamento final da operação. Nas imagens granuladas, viu com outros dois jovens engajados num diálogo ritualístico de perguntas e respostas sobre a glória do martírio. Os jovens e o mentor então se ajoelharam e colocaram a mão direita sobre o Corão. O mentor disse, vocês estão preparados. Amanhã, estarão no paraíso 135. Se eu fosse S, ficaria tentado a dizer ao mentor, bem, nesse caso, por que você não faz o que diz? Por que não executa você a missão suicida e pega o atalho para o paraíso? Mas o que é tão difícil para nós entender é que repetindo, já que esse ponto é muito importante, essa gente realmente acredita no que diz acreditar. A mensagem que deve ficar é que devemos pôr a culpa na religião em si, e não no extremismo religioso, como se isso fosse uma perversão horrível da religião de verdade, decente. Voltaire captou bem há muito tempo, aqueles que são capazes de convencê-lo de absurdo são capazes de fazê-lo cometer atrocidades. Assim como Bertrand Russell, muita gente prefere morrer a pensar. Na verdade é isso que fazem. Se aceitarmos o princípio de que a fé religiosa deve ser respeitada simplesmente porque é fé religiosa, é difícil deixar de respeitar a fé de Osama Bin Laden dos homens bomba. A alternativa, tão transparente que não deveria precisar de propaganda, é abandonar o princípio do respeito automático pela fé religiosa. Esse é um dos motivos por que faço tudo o que posso para advertir as pessoas contra a própria fé, não apenas contra a chamada fé extremista. Os ensinamentos da religião moderada, embora não sejam extremistas em si mesmos, são um convite aberto ao extremismo. Pode-se alegar que não há nada de especial na fé religiosa. O amor patriótico ao país ou a um grupo étnico também pode tornar o mundo menos seguro devido à sua própria versão de extremismo, não pode? Sim, pode, como com os kamikazes no Japão e os tigres tamês no Sri Lanka. Mas a fé religiosa é um silenciador especialmente potente do cálculo racional, que normalmente parece sobrepujar todos os outros. Isso acontece principalmente, suspeito, por causa da promessa fácil e ilusória de que a morte não é o fim, de que o paraíso de um mártir é especialmente glorioso. Mas também acontece em parte porque ela desencoraja o questionamento, por sua própria natureza. O cristianismo, tanto quanto o islamismo, ensina às crianças que a fé sem questionamentos é uma virtude. Não é preciso defender aquilo em que se acredita. Se alguém anuncia que isso faz parte de sua fé, o resto da sociedade, tem a mesma fé, outra fé ou nenhuma fé, é obrigado, por um costume arraigado, a respeitar sem questionar, respeitar até o dia em que aquilo se manifestar na forma de um massacre horrendo como a destruição do World Trade Center ou os ataques à bomba em Londres ou Madrid. Surge então um forte coro de reprovações, enquanto clérigos e líderes de comunidades quem os elegeu, aliás, fazem fila para explicar que esse extremismo é uma perversão da fé verdadeira. Mas como pode haver uma perversão da fé se a fé, por não ter justificativa objetiva, não tem nenhum parâmetro demonstrável para ser pervertido? Há 10 anos, Ibn Warraqi, em seu excelente livro Women Not a Muslim Porque Não Sou Muçulmano, defendeu uma tese semelhante do ponto de vista de um estudioso profundamente conhecedor do islamismo. Na verdade, um bom título alternativo para o livro de Warraqi poderia ter sido Mito do Islã Moderado, que é o título de um artigo mais recente da The Spectator de Londres, de 30 de julho de 2005, assinado por outro estudioso, Patrick Soukdeu, diretor do Instituto para o Estudo do Islã e do Cristianismo. A grande maioria dos muçulmanos hoje vive sua vida sem recorrer à violência, pois o Corão é como uma seleção sortida de onde se pode escolher à vontade. Se você quiser paz, encontra versos pacíficos. Se quiser guerra, encontra versos belicosos. Soukdeu explica como os estudiosos islâmicos, para lidar com as muitas contradições que encontram no Corão, desenvolveram o princípio da anulação, segundo o qual textos posteriores invalidam trechos prévios. Infelizmente, os trechos pacíficos do Corão são na maioria antigos, datando do tempo de Maomé em Meca. Os versos mais beligerantes tendem a datar de mais tarde, depois de sua fuga para Medina. O resultado é que o mantra Islã é paz está fora de moda há quase 1.400 anos. Foi só durante cerca de 13 anos que o Islã foi paz e nada mais que paz. Para os muçulmanos radicais de hoje, assim como para os juristas medievais que desenvolveram o Islã clássico, seria mais verdadeiro dizer o Islã é guerra. Um dos grupos islâmicos mais radicais da Grã-Bretanha, o Al-Ghuraba, declarou, logo após os dois ataques de Londres, qualquer muçulmano que negue que o terror faz parte do Islã é um kafir. Um kafir é um descrente, isto é, um não-muçulmano, um termo muito ofensivo. Não seria possível que os jovens que cometeram suicídio não estivessem nem à margem da sociedade muçulmana na Grã-Bretanha, nem seguissem uma interpretação excêntrica e extremista de sua fé, mas que tenham vindo bem do coração da comunidade muçulmana, e que tenham sido motivados por uma interpretação corrente do Islã. Em termos mais gerais, isso não se aplica menos ao cristianismo que ao Islã. O que é verdadeiramente pernicioso é a prática de ensinar às crianças que a fé, por si só, é uma virtude. A fé é um mal exatamente porque não exige justificativa e não tolera nenhuma argumentação. Ensinar às crianças que a fé sem questionamentos é uma virtude as predispõe, dados alguns outros ingredientes que não são difíceis de aparecer a se transformar em armas potencialmente letais para jihadis ou cruzadas futuras. Imunizado contra o medo pela promessa do paraíso dos mártires, o fiel autêntico merece um lugar de destaque na história dos armamentos, junto com o arco, o cavalo, o tanque e a bomba de fragmentação. Se as crianças fossem ensinadas a questionar e a pensar sobre suas crenças, em vez de ser ensinadas sobre a grande virtude que é a fé sem questionamentos, daria para apostar, com boas chances de ganhar, que não haveria homens-bomba. Os homens-bomba fazem o que fazem porque acreditam mesmo no que lhes ensinaram nas escolas religiosas, que o dever para com Deus supera todas as outras prioridades, e que o martírio a serviço dele será recompensado nos jardins do paraíso. E eles aprenderam essa lição não necessariamente com extremistas fanáticos, mas com instrutores religiosos decentes, gentis, normais, que os colocaram em fileiras em suas madraçais, abaixando e levantando ritmadamente a cabecinha enquanto aprendiam cada palavra do livro sagrado, como papagaios malucos. A fé pode ser perigosíssima, e implantá-la deliberadamente na cabeça de uma criança inocente é gravemente errado. É a infância em si, e a violação da infância pela religião, que nos voltamos no próximo capítulo. 9. Infância, abuso e a fuga da religião. Há em cada cidade uma tocha o professor, e um extintor o padre. Victor Hugo. Começo com um caso da Itália do século XIX. Não estou insinuando que qualquer coisa parecida com essa história terrível possa acontecer hoje. Mas as posturas mentais que ela demonstra são lamentavelmente atuais, mesmo que os detalhes factuais não sejam. Essa tragédia humana oitocentista denuncia sem dó as atitudes religiosas de hoje em dia em relação às crianças. Em 1858, Edgardo Mortara, um menino de 6 anos filho de judeus que morava em Bolonha, foi capturado pela polícia papal que agia sob as ordens da Inquisição. Edgardo foi arrancado dos braços da mãe em prantos e do pai desesperado e levado ao catecúmeno Casa de Conversão de Judeus e Muçulmanos em Roma, e a partir de então educado como católico apostólico romano. Tirando as visitas ocasionais e rápidas, sempre sob forte supervisão dos padres, seus pais jamais o viram novamente. A história é contada por David Kertészer em seu extraordinário livro Sequestro de Edgardo Mortara. A história de Edgardo não era incomum na Itália daquela época, e a razão para esses raptos sacerdotais era sempre a mesma. Em todos os casos, a criança havia sido secretamente batizada em algum momento anterior, normalmente por uma babá católica, e a Inquisição mais tarde ficava sabendo do batizado. Uma parte central do sistema de fé católico determinava que, uma vez que uma criança tivesse sido balizada, por mais informal e clandestinamente que fosse, ela era irrevogavelmente transformada em cristã. Naquele universo mental, permitir que uma criança cristã ficasse com seus pais judeus não era uma opção, e eles mantinham firmemente essa postura bizarra e cruel, com a maior sinceridade, para a indignação do mundo todo. Essa revolta generalizada, aliás, foi desqualificada pelo jornal católico Civiltà Cattolica, que atribuiu ao poder internacional dos judeus ricos soa familiar, não? Exceto pela publicidade que atraiu, a história de Edgardo Mortara era igual a muitas outras. Ele tinha ficado sob os cuidados de Ana Morisi, uma católica analfabeta que tinha então 14 anos. Ficou doente e ela entrou em pânico, achando que ele pudesse morrer. Criada sob a crença automática de que uma criança que morresse sem ser balizada sofreria para sempre no inferno, ela pediu conselhos a um vizinho católico, que lhe mostrou como realizar um balismo. Ela voltou para casa, jogou um pouco da água de um balde na cabeça do pequeno Edgardo e disse: "Eu lhe balizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E foi isso. A partir daquele momento Edgardo era legalmente um cristão. Quando os padres da Inquisição souberam do incidente, anos depois, agiram prontamente, sem se preocupar com as tristes consequências de seu ato. De forma surpreendente, para um ritual que podia ter um significado tão monumental para famílias inteiras, a Igreja Católica permitia e ainda permite que qualquer pessoa batizasse qualquer um. O autor do batismo não precisa ser padre. Nem a criança, nem os pais, nem ninguém mais tem de concordar com o batismo. Nada precisa ser assinado. Não são necessárias testemunhas oficiais para nada. Bastam uns pingos d'água, algumas palavras, uma criança indefesa e uma babá supersticiosa e que tenha sofrido lavagem cerebral pela catequese. Na verdade, só é necessário mesmo este último item, porque, pressupondo que a criança é jovem demais para ser testemunha, quem é que vai saber? Uma colega americana que foi educada como católica escreveu-me o seguinte: "Costumávamos balizar nossas bonecas. Não lembro de nenhum de nós balizando nossos amiguinhos protestantes, mas não duvido que já tenha acontecido e aconteça hoje. Fazíamos de nossas bonecas pequenas católicas, levando-as para a igreja, dando a elas a comunhão etc. Já tínhamos sofrido lavagem cerebral para ser boas mães católicas desde cedo. Se as meninas do século XIX fossem pelo menos um pouco parecidas com minha colega, é de surpreender que casos como o de Edgardo Mortara não fossem ainda mais comuns." Histórias como essa eram, mesmo assim, perturbadoramente frequentes na Itália oitocentista, o que nos obriga a fazer a pergunta óbvia. Por que os judeus dos estados papais contratavam empregados católicos, considerando o risco que isso poderia significar? Por que não contratavam só funcionários judeus? A resposta, mais uma vez, não tem nada a ver com bom senso e tem tudo a ver com religião. Os judeus precisavam de funcionários cuja religião não lhes proibisse trabalhar no sábado. Uma criada judia certamente não batizaria o filho do patrão, levando-o à orfandade espiritual. Mas ela não poderia acender fogo ou limpar a casa no sábado. Era por isso que, das famílias judias bolonhesas que tinham dinheiro para contratar funcionários naquela época, a maioria contratava católicos. Neste livro, evitei deliberadamente delalhar os horrores das cruzadas, dos conquistadores ou da Inquisição espanhola. Pessoas cruéis e más há em todos os séculos, com todas as motivações. Mas essa história da Inquisição italiana e sua atitude em relação às crianças é particularmente reveladora do modo de pensar religioso e dos males que se originam especificamente porque ele é religioso. Primeiro é a incrível ideia da cabeça religiosa de que uma gota de água e um breve ritual de palavras podem mudar totalmente a vida de uma criança, assumindo precedência sobre o consentimento dos pais, o consentimento da própria criança, a felicidade e o bem-estar psicológico da criança. Sobretudo o que o bom senso e o sentimento humanitário considerariam importante. O cardeal Antonelli disse isso com todas as letras naquela época numa carta a Lionel Rothschild, o primeiro judeu a ser membro do parlamento britânico, que tinha escrito para protestar contra a abdução de Edgardo. O cardeal respondeu que não tinha poderes para intervir, e acrescentou, aqui pode ser oportuno observar que, se a voz da natureza é poderosa, ainda mais poderosos são os deveres sagrados da religião. Bem, isso diz tudo, não diz? Em segundo lugar está o fato extraordinário de que os padres, os cardeais e o Papa pareciam genuinamente não compreender que coisa terrível estavam fazendo com o pobre Edgardo Mortara. Isso supera qualquer entendimento sensato, mas eles sinceramente acreditavam que estavam fazendo um bem a ele ao tirá-lo de seus pais e dar-lhe uma educação católica. Sentiam que tinham o dever de protegê-lo. Um jornal católico nos Estados Unidos defendeu a posição do Papa no caso Mortara, argumentando que era impensável que um governo cristão deixasse uma criança cristã ser criada por um judeu, invocando o princípio da liberdade de religião, a liberdade de uma criança de ser cristã, e não forçada compulsoriamente a ser judia. A proteção da criança pelo Santo Padre, diante de todo o fanatismo e intolerância ferozes, é o espetáculo moral mais grandioso de eras e eras no mundo. Terá havido alguma vez uma distorção tão flagrante de palavras como forçada, compulsoriamente, ferozes, fanatismo e intolerância? E ainda assim há todas as indicações de que os apologistas católicos, do Papa para baixo, sinceramente acreditavam estar fazendo a coisa certa, absolutamente certa em termos morais e para o bem-estar da criança. Esse é o enorme poder da religião normal, moderada, de desvirtuar o juízo e perverter a decência humana. O jornal e o católico estava francamente estupefato com a cegueira generalizada em relação ao favor magnânimo que a Igreja tinha feito a Edgardo Mortara quando o resgatou de sua família judia. Qualquer um de nós que pensar seriamente sobre a questão, que comparar a condição de um judeu sem uma igreja de verdade, sem um rei, e sem um país, dispersos e sempre estrangeiros onde quer que vivam na face da terra, e, mais que tudo, famosos pela terrível mancha que marca os assassinos de Cristo, entenderá imediatamente a grande vantagem temporal que o Papa está obtendo para o menino Mortara. Em terceiro lugar está a presunção com que as pessoas religiosas sabem, sem evidências, que a fé em que nasceram é a única fé verdadeira, e que todas as outras são aberrações ou simplesmente mentiras. As citações acima são exemplos claros dessa atitude por parte dos cristãos. Seria totalmente injusto equiparar os dois lados nesse caso, mas aqui é um bom lugar para lembrar que os Mortara poderiam, de um golpe só, conseguir Edgardo de volta, se tivessem aceitado as súplicas dos padres e concordado em ser eles batizados. Edgardo havia sido roubado por causa de uns pingos de água e uma dúzia de palavras sem sentido. A insensatez da cabeça doutrinada pela religião é tamanha que outro par de respingos era o que bastava para reverter o processo. Para alguns de nós, a recusa dos pais indica uma teimosia injustificada. Para outros, sua postura firme os coloca na longa lista de mártires de todas as religiões ao longo dos séculos. Console-se, mestre Ridley, e seja homem, acenderemos hoje pela graça de Deus na Inglaterra uma chama que, confio, jamais será apagada. Sem dúvida existem causas pelas quais é nobre morrer. Mas como os mártires Ridley, Latimer e Cranmer puderam se deixar queimar só para não abrir mão de seu lado pequenense protestante e adotar o lado grandense católico, faz tanta diferença assim de que lado quebrar um ovo cozido? Tamanha é a convicção teimosa ou admirável, se você vê assim da mente religiosa que os Murtara não foram capazes de ceder e aproveitar a oportunidade proporcionada pelo ritual sem sentido do batismo. Será que eles não poderiam?